Brasil explodiu. Bum. Ah, esquece, as novinhas loucas, tudo que assim tá pros cap. Perando o jeitinho que nós faz, sabe que o swing é demais. Tem o cantar de menor vivendo tipo GTA. A fita com ele não tem hora pra acabar. Gelo, gin de fruto, soco na costela, solta pão na bunda. Tem o Pedrinho, veio do 011 pro 085. Trocou o trap funk pelo farrazinho. Rei da cachorrada, cinco namorada, cara de santinho, mas não vale nada. Os cap é piração. Oi, bota tudo dentro sim. Bota sentimento não. Os cap é piração. Bota tudo dentro sim. Bota sentimento não. As novinhas loucas, tudo que acertar pros cap. Pira no jeito que nós faz, sabe que o swing é demais. Eu sou o Kaká, de melhor vivendo tipo GTA. A vida é comigo, não tem hora pra acabar. Gelo, gin de fruto, soco na costela, solta o pão na bunda. Eu sou o Pedrinho, 2011 pro 085. Troquei o trap, funk pelo foco assim. Cheio da cachorrada, cinco namorado, cara de cetim, mas não vale nada. Os que é depilação. Oi, bando tudo dentro sim. Bota sentimento não, os que é depilação. Oh, bota tudo dentro sim, bota sentimento não. O Brasil explodiu.